O medo. Havia uma época em que eu lia os escritos de Idhu Krishnamurti e achava tudo aquilo muito certo. É verdade, o Krishnamurti nada mais fazia que repetir alguns dos ensinamentos básicos do budismo, se não me engano muito. Isso de que o desejo é o mal de todas as coisas. Sofremos todos porque desejamos aquele sapato na vitrine. Eu, hoje, passados alguns anos, penso que é o medo. Outro dia, vi um filme bastante curioso a propósito disto, do medo. O filme é norte-americano e, por isso, sejamos condescendentes. Chama-se O Nevoeiro e é baseado num livro de Stephen King. É um filme de horror, como não podia deixar de ser. O horror neste filme é, todavia, bastante sofisticado, a despeito de não querer parecer sê-lo. Tem por tema O Medo Muda Tudo. Muda. O medo muda absolutamente tudo. Mas por que é que temos medo e do que temos medo? Do desemprego, talvez? Da solidão? De sermos mal vistos? De não sermos amados? Tememos as catástrofes, o fracasso, o infortúnio, a morte, aquilo que sentimos de fato? E a verdade, ou mesmo desconhecido? Acordamos e vamos dormir com medo. E é este, tão óbvio assim, o mal do século, Krishnamurti. Mas é preciso perder o medo do sexo, da musa, da perda, de mim.